A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você ligadinho com a gente nas ondas da Voz da Rússia, no ar o programa Onda DX, a emoção do mundo das ondas curtas, a apresentação de Jonas Bernardino. E neste embalo de início de ano letivo na Rússia, vamos dando sequência com muitas novidades para você. Participações especiais, as cartas dos ouvintes, informações do mundo do rádio na Rússia e em outros países. Sempre novidades para todos os DXistas da Voz da Rússia. Tudo isso aqui no programa Onda DX, a emoção do mundo das ondas curtas. Fiquem sintonizados. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Cartas dos ouvintes. E quem nos escreve é o Edson Marcos Ferrari, que é rádio amador PY2EMF e rádio escuta, que mora em São Bernardo do Campo, São Paulo. E ele diz o seguinte: sou um grande admirador do rádio, principalmente no que se refere a ondas curtas, por isso venho por meio desta informá-los sobre a grata satisfação de captar as transmissões da rádio Voz da Rússia em português na frequência de 9.750 kHz aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo. O Marcos registrou o SIMPO 42434 na frequência de 9.750 usando um Sony ICF-SW7600GR e antena loop magnética das 23h25 às 23h45 UTC, horário de Brasília das 21h25 às 21h45. E nosso agradecimento ao ouvinte Thomas, que enviou seu informe DX com o SIMPO 55444 às 23h05 UTC na frequência de 9.750 kHz usando receptor Kenwood TS50 e uma antena DX88 externa vertical. A sua sintonia é via o retransmissor Yerevan Gavar na Armênia. Temos ainda os informes do Alex Costa de Oliveira de São Paulo, que registrou o SIMPO 34333 às 23h51 UTC na frequência de 9.750 kHz usando receptor RCVR Diamond RE e antena Longware de 5 metros. O Alex envia ainda o segundo informe usando um motorrádio RCM61 e antena de polo doublet de 2 metros nesta mesma frequência, registrando assim o SIMPO 55543 às 23h52 UTC. Outro grande contribuinte do programa DX é o Wesley Ludk, de Cacoal, Rondônia, que na frequência de 9.750 kHz registra o SIMPO 34343 usando receptor Philco PH60 e antena telescópica das 23h48 às 0 hora UTC. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Olá, amigos. Aqui é Leonardo Ferreira falando de Lagoa de Dentro, na Paraíba. Chego a partir de agora com algumas informações do mundo das ondas curtas. Em 30 de setembro de 2009, a HCJB encerrava as transmissões de rádio via Parque de Transmissores em Pifo, no Equador. Com o encerramento, o departamento de português passou por uma grande crise para não pôr fim definitivamente às transmissões. Porém, diversos programas foram tirados do ar, como por exemplo o semanal DXHCJB Internacional QRV, um programa que era levado ao ar todos os domingos universais a uma hora pelo tempo universal e apresentado por Eunice Carvajal, e que contava com a participação de diversos clubes e DXistas. A Rádio Clube do Pará tem sido sintonizada regularmente no Nordeste do Brasil na frequência de 4.885 kHz, Geralmente, a emissora é bem sintonizada no período da noite, quando fica mais fácil a captação de emissoras que operam nas bandas de ondas tropicais. O sinal do Observatório Nacional do Rio de Janeiro voltou a ser captado no Nordeste do Brasil em ondas curtas. A emissora havia sumido do dial há diversos dias. Eu estive captando o serviço da Hora Legal Brasileira em ondas curtas na sua tradicional frequência de 10 mil kHz. Segundo o deixista Conrad Oliveira, de Juiz de Fora, Minas Gerais, ele tem sintonizado regularmente, com um bom sinal, a Rádio Capixaba de Vitória, no Espírito Santo, na frequência de 4.935 kHz. Bem, amigos, por hoje era isso. Esteve com vocês Leonardo Ferreira. Até a próxima semana. 73 a todos. Boas escutas. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Atualidades do rádio no mundo. E em dicas do rádio de hoje, está com a gente o Wilson Rodrigues do Clube DX do Brasil e vamos matutar um pouco sobre a modernidade que o rádio vem enfrentando em nossos dias. A internet carregou os ouvintes para o computador? A TV por assinatura e muitos outros atrativos modernos fez com que os ouvintes se afastassem do rádio? Vamos refletir um pouco sobre isso. Certo dia, eu escutei quando dois senhores conversavam. E aí, compadre, continua cultivando aquelas diversidade de lindas orquídeas? E o outro respondeu, não, fulano. Depois que comprei o computador, acabei deixando elas de lado e muitas já até morreram. Acredito que muitos colegas já devem estar cansados de ouvirem casos parecidos. Na realidade, a história muda de pessoa para pessoa, mas os personagens são os mesmos. O que observamos é que aquela paixão que acomete os jovens, o chamado amor à primeira vista, quando dá a primeira namorada, acompanha-nos pela vida afora. Só que a paixão agora é pelas coisas materiais e do cotidiano. Certamente falta-nos a capacidade de definir que cada coisa nova que surge em nossa vida será uma coisa a mais que será compartilhada com as demais existentes e nunca que ela se apossará de todo o nosso tempo em detrimento dos demais. Sem dúvida alguma, todas as discussões hoje em dia se voltam para as relações do homem com o computador. Com o advento da internet, a relação das pessoas com a máquina se consolidou ainda mais e quem via o computador como certo desprezo logo mudou de ideia. No meu entendimento, o computador e a internet devem ser mais um instrumento de apoio, pesquisa e ajuda para o nosso hobby. De forma alguma, deve disputar com o rádio e outros afazeres, passatempos e coisas do cotidiano o tempo disponível. É compreensível que no primeiro momento qualquer um fique apaixonado com uma TV a cabo, um carro novo, um barco de pesca, uma casa nova, um rádio novo, enfim, uma série de coisas novas que podem surgir assim de repente em nossas vidas ou que estamos aguardando-as já desde longa data. O que ocorre é a paixão desenfreada. Por exemplo, podemos tomar um rádio amador novo, que esquecendo-se da família, vara noites adentro comunicando-se. Cancela passeios com a família para participar de concursos ligados ao seu hobby. Se isso passa a ser constante, o seu hobby passará a ser odiado pela família. O pescador, que passa dias e mais dias às margens do rio e não divide o tempo disponível com a família, é outro exemplo. Muitos usuários da internet têm também enfrentado a ira da esposa e namoradas que veem no computador um rival ferrenho. A internet está quase 24 horas à disposição do usuário. A qualquer momento que você usá-la, lá está o que procura, ao contrário do rádio que tem horário pré-estabelecido. Se você quer escutar um determinado programa, você tem que ligar o rádio no momento certo. Neste caso, a internet leva vantagem sobre o rádio por não estar presa a horário. É bom que todos se lembrem que toda essa explosão de tecnologia iniciou-se bem lá atrás com o telégrafo seguido do velho rádio a válvula que, enfrentando todo tipo de concorrência eletrônica, continua firme e forte. Pois, segundo algumas pesquisas, para cada TV no mundo existem 15 rádios. Para afirmar que a internet acabou com o hobby de muitas pessoas, seria necessário uma ampla pesquisa junto aos seus usuários. Acho que a internet é a oitava maravilha, indiscutível. Também sabemos de inúmeras pessoas que desligaram sua assinatura por motivos vários, dentre eles tempo, despesas e às vezes até por desencanto com a rede. Embora não queira ser dono da verdade, acho muito saudável compartilharmos tudo de bom que está ao nosso alcance sem nos determos em demasia em alguma. Também é duro ficar escutando alguém bajulando o seu time preferido ou contando o filme que assistiu. Se nós dosarmos a prática do esporte, da religiosidade, passeios, computador, enfim, tudo que está ao nosso alcance,